Bem, meus amigos, estamos de volta. Logo depois da loucura que foi essa partida do futebol, vamos agora para o vôlei de praia. São as últimas competições, lembrando que também estamos de olho no surf, hein? Porque é o seguinte, nós estamos na primeira rodada da sétima bateria, né? Por enquanto, o duelo é entre Estados Unidos, França e Peru. E por enquanto, Estados Unidos à frente. Aqui, Itália e Catar pelo vôlei de praia masculino. Eu não sei se vai ter Espresso Otaku, se vai ter Jiu-Jitsu, se vai ter alguma coisa assim. Se tiver, por favor, Eliane, me avise logo, para que eu já possa entregar. Mas, enfim, agora nós estamos com a transmissão também do vôlei de praia e também simultaneamente com o surf para poder fechar esse primeiro dia de Olimpíadas. Já vem ali a seleção do Catar, por enquanto 6-3. Seleção Catar, por enquanto, fazendo o sétimo ponto. 7 para o Catar, 3 para a Itália. É o placar por enquanto até aqui. A seleção do Catar joga com o uniforme tradicional do Catar, né, com o uniforme de vinho, enquanto a Itália joga com o uniforme azul escuro. Lá vem o Catar mais uma vez. Saque do Catar, levantamento ali do Nicolai. Vai tentar o levantamento agora, vai tentar pela direita. Ponto da seleção do Catar. Ponto do Catar novamente, lembrando que a partida está ocorrendo nos pés da Torre Eiffel, né? Que é uma coisa bem inovante, né? Evidentemente, já que a maioria das competições de vôlei de praia, quando ocorria na França, era sempre na Marselha, né? E não dentro da capital de Paris, né? Então, por conta disso, está sendo uma grande novidade. Na verdade, está tudo novo, né? Nesses Jogos Olímpicos, né? Apesar dos pesares. Você está acompanhando aqui na Rádio Animu, um grande abraço para você. Durante a tarde, na verdade, você acompanhou comigo a transmissão do jogo entre Brasil e França. A seleção francesa acabou arrancando a vitória no fim. Você acompanhou também alguns flashes de esgrima, natação e alguns flashes de esgrima e rugby sevens. E você também chegou a acompanhar conosco a transmissão do jogo entre Japão e Mali. E além do mais, teve natação, teve também alguns outros eventos também relacionados ao surf. Você acompanhou aqui também, você está acompanhando agora, você acompanhou o futebol, acompanhou agora, está acompanhando agora surf e também o vôlei de praia. Uma transmissão muito esportiva para você logo nesse primeiro dia. Está só começando, meus amigos, os jogos da 33ª Olimpíada da Era Moderna, e você, evidentemente, é o nosso convidado para acompanhar essas e outras transmissões. Vamos embora. Enquanto isso, o saque da seleção do Catar. Catar para o saque da vila, somente a equipe da Itália. A Itália tenta logo de primeira para poder fazer agora o quarto ponto. 8 para o Catar, 4 para a Itália. Meteu a sapatada, meteu a mão ali o italiano, Nicolai. Lá vem ele para o saque. Levantamento do time da Itália. Vai tentar jogar pelo meio. Bloqueio da Itália! Bloqueio italiano, bloqueio monstruoso, sem dúvida nenhuma. Vamos lá, saque da seleção italiana. Lá vem levantamento agora do time do Catar. Agora vai tentar de novo o bloqueio. Foi por cima do bloqueador. Ponto da seleção do Catar. Lembrando que as pontuações no vôlei de praia são 21 pontos. E o objetivo é vencer por até 2 sets de diferença. Ou seja, cada um tem que ganhar 2 sets, na verdade, né? Então vamos lá. Enquanto isso, no Tahiti, já é manhã, né? No Tahiti, né? A galera tá curtindo já amanhã, né? O meio-dia aí no Tahiti. Muita gente se preparando. Estamos acompanhando mais uma bateria também de movimentações também desses Jogos Olímpicos, direto do Tahiti, né? Enquanto isso aqui em Paris, por enquanto, 9 para a equipe do Catar, 6 para a equipe da Itália. Saque italiano. Recepção da equipe do Catar, lá vem levantamento, tentou logo de primeira, não conseguiu. Tentou fazer graça os catares. Bloqueio da seleção italiana, ponto da seleção italiana. O levantamento, ele tentou fazer de primeira, não conseguiu. Bloqueio italiano, muito bem feito. Nicolai para o saque. Recepcionamento da seleção do Catar. Lá vem levantamento agora. Vai tentar jogada pela direita. Deu ponto para a equipe da Itália novamente. 9 para o Catar, 8 para a Itália. A Itália está encostando, hein? Está encostando a seleção italiana até aqui. Vamos embora. Lá vem mais uma vez o levantamento, agora perigoso. Levantamento, está jogando por aqui, tenta o toque. Levantamento, agora perigoso. Quem é que chega? Conseguiu, não. Foi difícil para poder alcançar essa bola. 10 para o Catar, 8 para a Itália. Enquanto isso, os surfistas da Itália, Indonésia e Japão estão se caminhando para a área mais funda da praia, lá no Tahiti, para poder fazer essa primeira. Por enquanto, lembrando que tem 3 brasileiros como juízes, né? Luiz Estefan Pereira, Luiz Dantas e Marcel Miranda. Como japonês, apenas Tatsuya Fukagawa, que é o segundo árbitro. Lembrando que o head judge, ou seja, o árbitro principal, é um brasileiro, que é o segundo, que é o Luiz Estefan Pereira. E o juiz de prioridade é o Marcel Miranda, que é o último, juntamente com o Yain Buchanan, da Nova Zelândia. Isso no surf. Voltando para o vôlei de praia. Levantamento do time do Catar. Recebeu por ali. Conseguiu abrir o espaço. Vai tentar de novo o lançamento. Ponto do Catar. 11 a 9 para a seleção do Catar. Logo depois de um baita rally. Levantamento do Nicolai por ali. O Nicolai fez o levantamento. Não conseguiu espaço nenhum. Foi lá para poder fazer essa pontuação até aqui, garantindo a vitória por enquanto nesse exato momento. Vamos agora para mais uma sequência de saques, começando com a equipe do Catar. Recepção da equipe da Itália. Lá vem levantamento agora. Que pancada foi essa? Lá vem o time italiano de novo para se defender. Agora lá vem eles. Pela direita. Mandou na cara. Aí não, meu amigo, aí dói. Ponto da seleção da Itália. Mandou na cara do cidadão. E foi pra fora. O jogo tá paralisado contra a Fave Nicolai. É a dupla da Itália, Sherif e Ahmed. É a dupla do Catar. O jogo está parado até aqui. Deixar um grande abraço para você que está curtindo mais uma vez a transmissão olímpica, a cobertura das Olimpíadas de Paris aqui na Rádio Animo. O Ahmed tentou fazer jeito ali. O Ahmed ali foi na hora de fazer o levantamento, não conseguiu esse espaço aí. Ele cismou em fazer isso, mas não conseguiu, né? São coisas que acontecem. Mas vamos lá. Por enquanto, o jogo segue no placar de amigos ouvintes, 11 a 10 por enquanto. Está muito equilibrado, afinal de contas não é para menos, né? Já que a seleção da Itália, em alguns momentos da partida, chegou a ter uma certa recaída, né, diante dos catares. Mas agora parece que tentaram assumir de volta, tentou retomar o controle da situação e por conta disso estamos aí com a pontuação já de 10 a 11. Catar na frente, mas a Itália está encostando, hein? Nicolau para cobrança do saque. Até aqui, por enquanto, o jogo segue 10 a 11. A Itália quer o empate. Lá vem a seleção do Catar. Ponto! Aumenta para 2 a diferença. Aumentou para 2 a diferença. Logo depois aí o levantamento ali. Desceu a mão ali o Ahmed. Sherif para cobrança do saque. Lá vem levantamento. Nicolai agora vai tentar ali o levantamento. Aqui consegue o domínio. Não teve jeito. Foi difícil. Aí complica, viu, rapaz. Enquanto isso, a galera ao som do Queen. Mas vamos lá. Lá vem a Itália. A Itália precisa empatar esse jogo. Lá vem o time do Catar. Levantamento agora. Caiu em cima da linha. Mas no entender do árbitro, a bola foi fora. Então, A Itália empatou. Vamos ver se a Itália agora consegue segurar o resultado. Por enquanto o jogo segue 12-12. Saque italiano, bola na rede. Bola na rede do vôlei, não leva ninguém a lugar nenhum. Agora há pouco tivemos a derrota da Naomi Osaka, né? Logo depois, a Naomi Osaka logo depois perdeu a primeira rodada para um atleta da equipe da Alemanha. E por conta disso está fora das Olimpíadas, né? Uma pena, né? Poderia ter ficado mais um pouco, mas logo na primeira rodada acabou indo embora. Lá vem a seleção da Itália. Levantamento agora perigoso. Bloqueio do Qatar. Olha, vai ser muito disputado. Vai ser muito disputado esse primeiro set, hein? Já vou logo avisando. Vai ser muito disputado esse primeiro set. Vamos agora para mais um saque. Saque da seleção do Qatar. Olimpíadas Paris 24 aqui na Mais Mãe do Brasil. Você acabou de acompanhar uma loucura que foi o futebol masculino. Enquanto agora estamos com o vôlei, que também está bem disputado. 14-12, a Itália está tentando encostar o placar novamente. Lá vem lançamento para fora! É ponto do Qatar por enquanto, 15-12. 15 para a seleção do Qatar, 12 para a seleção da Itália. Quase que o Ahmed se estrombando ali com o cameraman. Logo depois de uma belíssima jogada por parte ali do Cotofaba. Vamos agora para mais uma sequência. Eu não sei se depois da transmissão vai ter o Djudican. Ou se vai ter... se vai ter o Djudican, se vai ter... O non-stop, eu não sei. Mas vamos embora até aqui. Lá vem levantamento. Prepara a jogada ali. Olha, olha ali a chegada perigosa. Ponto da Itália. 15-13 é pra cá por enquanto. 15-13 é o placar por enquanto. Você está acompanhando as emoções do vôlei de praia. Enquanto isso, estamos acompanhando também o surf, porque já houve uma onda para um surfista, hein? Teve um cara que conseguiu passar pela onda logo depois de ter aproveitado bem a oportunidade. E esse cara, vamos tentar ver aqui quem é. Ele passou bem direitinho ali, passou bem direitinho. É um italiano, inclusive, hein? Aí logo depois ele... Quando ele foi tentar pegar outra onda, ele acabou caindo, ele acabou sendo derrubado pela onda do mar. Aí não teve jeito, né? O cara levou a rasteira, o cara voou lá pra longe. Ainda bem que na prancha, a prancha fica presa ao pé do cara. Tem uma corda que fica presa tanto ao pé do cara quanto à prancha, né? Porque senão ele teria se lascado todinho. Nossa, que rasteiro. O cara voou, rapaz. Alguns metros ali e caiu na água. Pelo amor de Deus. Isso aí foi no surf, tá ok? Vamos lá. Enquanto isso, estamos acompanhando o vôlei de praia. Por enquanto, 17-13. Parece que tudo indica que vai dar o Qatar no primeiro, hein? Saque do Qatar. Lá vem a seleção da Itália. Levantamento agora. Bloqueio do Qatar, mas a bola foi para fora. Bola para fora é apenas ponto para a seleção da Itália, que vai em busca de 3 pontos para empatar o jogo, hein? Já tá bem